Hoje lembrei-me de vocês com muito carinho e resolvi mandar esta mensagem parabenizando-lhes pelo aniversário de casamento. Jamais poderia deixar passar esta data sem abrir meu coração, que está cheio de alegria por saber que existe um amor tão puro e verdadeiro como o de vocês. O Senhor Jesus fez de vocês um exemplo de sucesso enriquecido entre poemas e versos. Peço a Deus que este amor seja firme e puro até a eternidade. Que esta data possa se repetir por mais de 1 milhão de vezes. E que as bênçãos de Deus possam crescer mais e mais nesta caminhada e que este amor seja para sempre uma luz para iluminar e guiar os que ainda não aprenderam e sentiram o que é amar. Que a felicidade seja o alicerce da caminhada de vocês e que continuem assim, contagiando a todos com a sublime alegria que têm. Parabéns a vocês por mais este ano de convivência. Felicidades na paz do Senhor.